Governador do Centro Recife, em 125-45, alterna 12685. 12685, 2085, material. Chama na onde, escutou, Juliette? Oi, Salvador, bom dia, no 759 Lagoa, pode ser a Dalma 0, pronto. No 759 Linhares, Matheus 1 a 0. Ali, Matheus 1 a 0, no 759. Sete, cinco, cinco, solas, três, dois, direito, dois, um, dois, um, um. Centena 2 longe, aguarda a pista 1-0 luz, já informa o tráfego tipo helicóptero da cor da pista auxiliar, controle litoral, não interfere na aproximação. Aguardando pista livre, 1-0 mais 10. Terra decolou os 34, controle 198, até a volta. Fernando 9, 8, graças, sua direção. Paulo 0, primeira com a direita, investigação biomar, lenda, bidome. 5-0, 2 de minha transponder, controle 698. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Helicóptero Hotel Juliette Serra, Salvador. destino Paraty. Bem, te formalizando a zona de controle. Formalizando a sua zona de controle, é o seu. Controle, muito bom dia. Algum 759, cruza 1600, Nadael. O 759 é o controle, está em contato radar. Serão 2283, direto Vitória da Conquista, prossiga. Gente, seu voo direto Vitória da Conquista. É transmissão de pensamento. 759, chega Recife, 1251. Recife, 1251, 759. Controle 649, controle, bom dia. Está em contato com a data, prossiga como autorizado. Primitivo, nós veremos o problema. Deve estar fora da minha área de responsabilidade. Servidor 2223, chame Recife, 1288. 288, 2223, bora. Azul 4981 é o controle, ajuste 1013, desça para 8000, chegando bom. Recife, 649, chame Recife, 1251. Azul com 264, meu Deus. 119, economia 35, alterna, passe. Tá 234, direita Índia, até ponte 310. A motor em 1895, 1013, bom voo. Índia, Índia, espera no 0, 2, 9, 5. Azul 4981, na vertical de Alagoinhas, desça para 5000. Bom dia, além da cola pista 0060 graus 059, azul 4234. Além da cola 90, azul 4234. Ajuste 1013, desça para 5 mil pés na chegada à mar e a senhora identificação. Para 5 mil pés na chegada à mar e 1013, pode levar TAP? Autorizado. Pode TAP, Michael Lula Correia. Puta, prossiga. Michael Lula Correia está aqui na remota próxima Nordeste, gate 13. Solicito direção para rebocar a nave para o pátio 1 na posição 7. Autorizado, na escuta permanente. Reporte PEC. Ok, autorizado, na escuta permanente. Reporte ao PEC. Quase decolou 5-1, controle 1-9-8. Olá, 9-8, controle, cobre 3-4, bom dia. Bom dia. Prezo 4-2-3-4, bom dia, Pedro Cuca. Do Azul 4234, controle, seu cordial, contato radar. Azul 4981, estou autorizado para o espaço. Azul 4981, no seu interesse saiu muito baixo. Autorizado a aproximação. Autorizado a aproximação, Azul 4981. Oceano 6312, desça para 2000, voe direto Duna, livre LF. ILS Azul 4981. Tiet, cheque trem, torre 1895. 1895. Torre Salvador, bom dia, o Azul 4981, passando uma milha de externa lá. 4981, vento 090 graus, 079, autorizado pouso, pista no vento. Autorizado pouso 10, Azul 4981, poderia confirmar o vento? Vento 090 graus, 079. controle, bom dia, ajuste no 093, desça para 5000, chega na Mari. 5000 na Mari, 93. Oceano 6312 na final, chega o trem, chame a torre, 11895. Foi agora 5395, chega 6312, bom dia. Pente Oceano 0125. e prossiga visual para Salvador, ajuste 1014. O Rio Vale 811, ajuste o altímetro agora no 014. Roda 014, Vale 811. Entere o pessoal da plataforma a obrigatoriedade do contato com o órgão de serviço de tráfego aéreo com relação ao seu pouso. Senhores, 0135. 0135, Novo Horizonte Romeu. E o 9811 desça sem restrições até 2000. Para 2089. Eu sou estimado de pouso em Valério. Ao 1125. Eu anotei. Eu vim aqui, cópia. Então, Afonso, 190 aprovado, conforme plano. Coluna 7, com curva pela esquerda, no perfil da subida Momo, após Momo, direto para Afonso. 5060, responder, controle 1198. Estimativa mais leve em antes, só complementando a primeira curva esquerda, dá um 90 para a decolagem. Copia B? Sim, é copiado. Chama a torre para acionamento da decolagem, mais graviante, na frequência 1895, o ajuste de momento 14, por favor. que desça para 500 pés. Beleza, zero com fins, rota Zulu 2-1, decola Evangelho, curva direita, deixa eu subir lá. Árabo, Calefa, 5077 transponder, controle 698. Forme a rota pelo Zulu 2-1, decola 1-0, controle direita, sai da Árbor, Calefa, 5070 transponder, controle 1198. Só o confirmando transponder, 5077. 5077. Sumiu, ajuste no 014, chegada bom. Pois sumiu, 1014. Bom, ajuste na 3304. Estabilizado o Rio 981. 981 na final, cheque 3, torre 1895. 895, 989. Torre, Salvador, bom dia, Rio 981, estabilizado, baixando para baixo. Rio 981, bom dia, pode checar. Já está baixando para baixo. Cadê o telefone? Para prosseguir na subida para 85, vou em visual na proa 330, em breve eu vou lhe autorizar o voo direto barra. Visual 330, informante subida 085, Oscar Delta Uniforme. Afirmativo, informe também, estimado para pouso. Palmará, estimado para pouso. Helicóptero Hotel Juliette Serra, chame a torre, 1895. 1895. Hotel Salvador, estimado para barra 1308, Oscar Delta de Porto. Silêncio 1308, anotado. De 12 horas, 10 milhas, rumo noroeste, passando 040 em voo visual subindo. Aqui não tem esquece. 1 1, confirma o 3 checado, 1-30 graus de aeromenagem, autorizado pouso, pistão no Zé. Afirmativo, baixar travado, livre pouso na 29. Salvador, bom dia, é o azul 279, do Hotel, parte 3, posição 3 Lima, coordenação, João Doutor. Azul 2796, autorizado conforme rota do plano de voo para João Pessoa, nível 170. Após a decolagem, curva esquerda, saída da ponte, controle 119.8, torre 118.95, código transponder 5065. Conforme a rota para João Pessoa, nível 170, saída Conde, curva esquerda, particular 5065, transponder, 198 a controle, confirma a torre? Torre 118.95. 8-9-5, azul 27, azul 2. Correto, chamo pronto para acionar. Pronto, azul 27, azul 2. 5 milhas e meia, é, o tráfego já foi superado. O ILS está autorizado a voar de transferência de comunicações. Afirmo, gol 2199. Acho que é o telefone, eu agradeço a sua colaboração. O senhor pode partir direto para o destino. Grato, separado de qualquer pronto, sendo Oscar da Fifosa. Gol 2199, passa a duna no localizador, reduz a checa trem, torre 1895. 1895, tchau. E cordial do gol 2199. 2199, repórter checando. Está baixado e travado. Gol 2199, confirmando o visual campo. Afirma. Autorizado pouso, pistão 0.1, 0.0.0.0.7.9, gol 2199. Ah, então não copiou o vento, companheiro, pode repetir? Afirma, vento 1.0.0.0, 100 com 0.7.9. Ah, obrigado. Esperando o solo 2-1 no ponto 4 em frequência.

Alfa Escola 210, com a subida da El Leda, posição Mosta. O controle 6195, transponde 5101 para o 4204. Controle de saída 119.8. Controle de saída 119.8 para o 4204. Tony, chamo para o acionamento. Cheque o trem, chame a torre, 11895. 1895, 3304. Alô, meu azul 279, tudo? Adiante. Podemos realizar um 180 com o seu ingresso? Oeste em voo visão 85, câmbio. Já está o 5, passa o espaço aqui no ponto, formação Índia. Salvador, Papa, Uniforme Mike, uniforme, formação Índia. Uniforme Mike, uniforme, agora autorização para Fortaleza. Tudo bom dia, 3304, Pastor Luciano, sem baixar travado. 59 é autorizado para 4 mil.